ser mulher em um homem. O dia todo pensando em mulher. Você tá doido pra ficar sozinho. Tá querendo ficar amigué. Bem que minha mãe falou pra eu não casar com você. Chego em casa do trabalho, você tá vendo TV. Passa o dia reclamando, querendo me provocar. E o que eu penso de você? É, caladinho que eu vou dizer. Safado, cachorro sem vergonha. Eu dou duro o dia inteiro e você colchão e sonha. Safado, cachorro sem vergonha. Eu dou duro o dia inteiro e você colchão e sonha. Deixa de ser mulher e homem. O dia todo pensando em mulher. Você tá doido pra ficar sozinho. Tá querendo ficar amigué. Bem que minha mãe falou pra eu não casar com você. Chego em casa do trabalho, você tá vendo TV. Passo o dia reclamando, querendo me provocar. E que eu penso de você? Caladinho que eu vou dizer. Safado, cachorro sem vergonha. Eu tô duro o dia inteiro e você colchão e sonha. Safado, cachorro sem vergonha. Eu tô duro.